fez num sorriso feliz, mas dentro eu queria chorar. É que no andar me perdi, mostrando como chegar. Mas Deus cuidou de mim, meu Deus cuidou de mim, meu Deus cuidou de mim, meu Deus cuidou de mim. E aquelas feridas nos pés, ninguém queria cuidar. Foi quando chegou o meu Deus, minhas lágrimas veio enxugar. Oh, oh, oh, oh, oh. O meu Deus cuidou de mim, meu Deus cuidou de mim, meu Deus cuidou de mim. Mas dentro eu queria chorar. Foi quando chegou.